coração tem um dono, que eternamente me comprou, transformou a minha alma. Meu amor por ti, meu mundo hoje é teu mundo. Eu quero consagrar minha vida a ti, te entregar meus sonhos. Quero expressar meu amor por ti, meu mundo hoje é teu mundo. Nada vai me meu amor por ti, meu mundo hoje é teu mundo. Nosso mundo hoje é o mundo de Deus. A nossa vida hoje é a vida de Deus, igreja. Declare.